Sama-sama nunggu. Oke, ntar selalu. Satu poin sekarang, bos. Poin yang sama mantan. Mau jalan. Tempat para 5. Está autorizado o reboque da posição 1 no 2 até a posição 10, reporta ao término. Ok, senhor. Prossiga. Está tendo uma mudança na ponte do Golfo do Rio. Agora ele vai para a ponte de número 11 ao invés da 10, ok? Tô ciente, reporta o término. Ok, senhor, obrigado. Solo, Salvador, Golfo, Golfo Victor, informa sempre de rebote na ponte número 1. Ciente, bom dia. Bom dia, senhor, obrigado. Então, bom dia, 662, com informação hotel, autorização Guarulhos. Oceano 6251, não autorizado, Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 10 até Taubaté. Decola da 10 após decolagem curva à direita na saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5101, controle 119.35. Eu autorizado 360, Guarulhos, decola da 10, curva à direita da El, Leda, Motiva, Upper Zulu 10, Taubaté. Transponder 5101, controle de saída 119.35, Oceano 6251. Oceano 6251, cotejamento correto, chama quando pronto no gate 06. Obrigado, chamada. Paulo Salvador, Oxané 6251, no gate 612 para curtir da senhora, acionamento. Oxané 6251 está livre no 612, chama o táxi. Livre para o estacionamento, chama para o táxi, puxa 62. Para o táxi com 42 a bordo, 5 horas e meia, alternando Galeão, Uxa 63, 62, 5. Para 6251, autorizado táxi até o ponto de espera da pistola 0, via Pátio Índia, o ponto de espera torre, no 895, ajuste 1094. Esse táxi via Pátio Índia, o ponto de espera da 10, torre 1895, ajuste 1094, 63, 62, 5. Sul de Salvador, bom dia, Oceanair 6251, ponte espera da 10. Oceanair 6251, autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento calmo. Alinhe e decola da 10, Oceanair 6251. Oceanair 6251, decolar 239, controle 199, decimal 35. 1935, Oceanair 6251, graças, até já. Controle Salvador, bom dia, Oceanair 6251, Adael passa 1800. Controle Salvador, bom dia, Oceanair 6251. Que bom no contato. Salvador, na escuta do Oceanair 6251. Sim. Doutor Oceanair 6251, informa que está recebendo suas informações entrecortadas. Solicita, se possível, para o Adileda. Eduardo, Salvador, para desvio de informação, Ocean 62, 51, curva esquerda, proa 205. Autorizar desvios. Controle, para desvio de informações, o Ocean 62, 51, curvando direita 240. Controle Salvador, Ocean 6251.